Olá, eleitor amigo. Todo o dinheiro pago em impostos será investido em festas e churrascos com prostitutas em Brasília. Eu também prometo investir em um jatinho particular, onde eu levarei meus parentes e amigos e algumas prostitutas também para viajar por todo o mundo com o seu dinheiro. E eu também prometo deixar algumas doses de droga entrarem no Brasil. É claro, se a alfândega estiver arregada por mim. E eu prometo, eleitor, que se alguém descobrir alguma das minhas falcatruas, eu negarei até o final. E você, daqui a alguns anos, esquecerá das minhas barbaridades e votará em mim de novo. Porque apesar de ter essa boa aparência, na verdade, eu sou um grande filho da... O PS, o Partido da Sinceridade. Sinceridade. Sinceridade. Parlamentar? É pra lamentar. Vixe, o que será de nós? Todos os dias milhões de pessoas acordam com destino, talvez sem destino. Aonde estão indo atrás do quê? Pra fazer o quê? Pra ver se o sol que nasce aquece. Mais uma vez a expectativa de melhorar várias vidas, pra todos que seja essa melhoria. Enquanto isso milhões de pessoas correm dispensa, se atropelando, em vez de estar e se ajudando, vão se pisando. Sou franco, ajudo quem me ajuda, quem me atrapalha não me ajuda. Eu ajudo quem me atrapalha não se ajuda. Eu vejo mudança no planalto, tudo na mesma não muda nada. E sem resultado, quem será o próximo privilegiado? Meu eleito por acaso vai tentar roubar o máximo do estado, fazer com que tudo parece intacto, improvável, estável. A soma de milhões de zeros se multiplicando em várias contas, onde esperteza virou moda e faz de conta que é pouca grana. Alimentaria Oriente e paz, faria parar com a guerra. Investiria na parte miserável, África, Ásia, Oriente, América. Não planejar e quando fazer é só o marketing, e ver que não vai vir o que não é pra mim. O make off, a não ser que eu tenha sorte, ter um padrinho de voz forte. Alimento o bolso com meu talento, levante seu nome, ganhe bop. Não invista em mim, se na cultura, lazer, esporte. Então me solte antes que eu note que fui roubado e depois volte. Depois volte, e depois volte. Os verdadeiros andam de terno, gravata e carrão. O que faço dormo enquanto sou roubado. Pessoas gritam quando são roubados. Estão dando risada enquanto são roubados. Fazer o que se nem percebe quando são roubados. O que faço dormo enquanto sou roubado. Pessoas gritam quando são roubados. Estão dando risada enquanto são roubados. Fazer o que se nem percebe quando são roubados. Vai fazer parte os miseráveis, incapazes, enganados, que reclamaram, dos que reivindicaram, lutaram, acordaram, o jogo viraram. Da esplanada espraiada, do barro, asfalto, do planalto, do palácio, do governo, a favela de São Paulo. Muita gente grita alto e dorme enquanto é roubado. Em ano de copa, acorda enquanto grita gol. A bola da sujeira rola, te rouba e cê nem se toca. Depois se julga de idiota, isso que mais me incomoda. Olha a responsa, irmão, ano de eleição, votação na mão, cuidado na decisão. Pra não viver de reclamação, os verdadeiros na profissão, corruptos são e roubam os justos, prejudicam, sendo os cujos sus injustos. E dizem que tá bom, então tá bom. Bom pra quê? Por quê? Pra quem tá bom? Pra ninguém, então não tá bom. Os verdadeiros andam de terno, gravata e carrão. O que faço dormir enquanto sou roubado. Pessoas gritam quando são roubados. Estão dando risada enquanto são roubados. Fazer o que se nem percebe quando são roubados. O que faço durmo enquanto sou roubado. Pessoas gritam quando são roubados. Estão dando risada enquanto são roubados. Fazer o que se nem percebe quando são roubados. E quando são roubadas, é pra lamentar. Vamos estudar, pra depois não reclamar.